Bom dia, Brasil. Bom dia, Portugal. Está começando mais um Notícias Quebrando, as suas férias frustradas depois de 6 meses de pandemia de notícias do The Library is Open, retornando das nossas fériasinhas aí de um mês. Eu sou o Cairo. Eu sou o Telo. Eu sou o Rodrigo. E hoje a gente vai ter um giro internacional de notícias. Girando, Você quer que eu gire a sua girando. cadeira enquanto você Gira a minha faz cadeira, eu as sou Ayuso notícias? Escamparilho. Vai, eu vou ficar girando aqui. Vai, vamos lá. Vai ser um momento Notícias Quebrando, uma homenagem ao Chacrinha. Roda, roda, roda e avisa. É literalmente isso que o Telo vai fazer. Exatamente. Vamos lá então. Oceania. Após a retirada do boxe como um esporte oficial dos Gay Games do ano de 2022, o pugilista australiano Martin Stark vai criar o Campeonato Mundial de Boxe LGBT. Além disso, um pastor australiano que vive na Cornualha, na Inglaterra, corre o risco de ser deportado depois de constantes brigas entre ele e ativistas LGBT locais. E, de acordo com o Instituto Australiano de Política Estratégica, o aplicativo chinês TikTok tem banido hashtags LGBT, como LGBT, queer e gay, e além disso, as suas traduções, em vários países do Oriente Médio e do Leste Europeu, como Rússia, Jordânia e tudo mais. A estratégia do app para excluir essas palavras é basicamente a mesma que eles usam para excluir hashtags ligadas a grupos como o ISIS, ao uso de cocaína e a palavrões. Ásia. O Shanghai Pride, que é a maior parada de orgulho LGBT da China, foi cancelado indefinidamente nesse ano de 2020. O pessoal da organização do evento disse que não existe a menor possibilidade do evento acontecer e eles preferem proteger a população, não criando nenhum tipo de subterfúgio para que ele possa acontecer. A versão online já aconteceu antes, para os idos de junho desse ano, então a parada física mesmo não vai acontecer. Além disso, em Bangkok, a capital da Tailândia, continuam os protestos que já vão desde julho para que o primeiro-ministro, o Prayut Chan-o-cha, institua uma nova legislação no país com maior liberdade para os cidadãos LGBT, que são bastante oprimidos na Tailândia. Europa. Na Polônia, ativistas que colocaram uma bandeira LGBT numa estátua foram presos por, abre aspas, insultar monumentos e ofender a sensibilidade cristã dos poloneses. Eles têm penas que variam de 1 a 2 anos de prisão. Após culpar homossexuais pela pandemia de Covid-19, o patriarca Filaré, que é o líder da Igreja Ortodoxa Ucraniana, foi diagnosticado com a doença. Na Hungria, o Viktor Orbán, que a gente já comentou várias vezes aqui no Notícias Quebrando, que é o primeiro-ministro, continua seus discursos de ataque homofóbico e agora ele está acusando o lado ocidental da Europa de fazer, abre aspas, experiências com famílias do mesmo sexo, destruindo as raízes cristãs do continente europeu. Em Malta, o casal Ivor Macedovski e Christian Pandolfino foi assassinado a tiros dentro de sua casa. Mas as entidades LGBTs do país não acreditam que a motivação do crime seja homofóbica, e sim roubo. A desenvolvedora francesa Dontnod lançou o primeiro jogo AAA da história com um personagem trans protagonista. O jogo é o jogo narrativo Tell Me Why, que conta a história dos gêmeos Tyler e Allison redescobrindo seu passado e teve ajuda de pessoas trans na construção da história. Inclusive, o personagem do Tyler Ronan é dublado por um ator trans. Valéria Vanini, que é a lendária e mais antiga drag queen portuguesa em atividade, ganhará um documentário sobre a sua vida ainda esse ano. O longa irá contar um pouco sobre a trajetória dela e sobre a carreira, e além disso, vai contar sobre a infame vez em que ela foi candidata à presidência de Portugal em 2004. E na Inglaterra, o governo inglês, lá do Boris Johnson, aprovou uma lei ligada ao Brexit que torna possível que a Inglaterra reverta decisões que foram tomadas pelo Tribunal de Justiça da União Europeia. E isso inclui, entre várias outras coisas, a proteções a pessoas LGBT dentro do país, que foram coisas que vieram principalmente através do Tribunal Europeu. África. It's gonna take a lot to take me away from you. Ok. O youtuber e astro de reality shows gays, Laziw Idambuza, causou um furor no Twitter ao falar que ele acredita que crianças a partir dos 7 anos de idade deveriam ser ensinadas sobre homossexualidade para que elas possam crescer entendendo que amar alguém do mesmo sexo é normal e que elas não deveriam temer isso. Vale lembrar que o Lazily é bem grande aí no YouTube e é basicamente a celebridade gay mais famosa da África do Sul. Depois de ser torturado e preso durante 6 meses, o gambiano Alier Sarr conseguiu fugir do país da Gâmbia de barco no último mês. Ele foi preso sobre o uso da lei de homossexualidade agravada, que foi promulgada na Gâmbia em 2014 e que resulta em prisão perpétua. Socorro. Américas. A Colômbia é o primeiro país latino-americano a divulgar oficialmente, através do seu governo, um censo de pessoas LGBT no país. Porém, algumas entidades LGBTs acreditam que a pesquisa é bastante falha porque ela não considera o medo que algumas pessoas têm de sofrer preconceito ao se revelar e também ela ignorou completamente a área rural da Colômbia, que corresponde a 25% da população. Então, não vale tanto assim, né? Porque, de acordo com a pesquisa, a quantidade de pessoas LGBT dentro da Colômbia é mais ou menos igual à da Noruega, da Itália. Porém, essas entidades acreditam que esse número não é real. Ele é bem maior. Além disso, também na Colômbia, a entidade Colômbia Diversa divulgou que o número de crimes de ódio contra pessoas LGBTs no país já somam 30 somente este ano. Mesmo a gente durante uma pandemia, e vale lembrar que a Colômbia é o segundo país da América Latina que mais mata LGBTs, atrás somente do Brasil. A ativista de direitos LGBTs Mireia Rodrigues Lemos foi encontrada morta com sinais de violência no dia 2 de setembro no Nordeste do México. Infelizmente, ela se junta aí a mais 16 ativistas, principalmente ativistas trans, que já foram encontrados mortos em 2020 lá no México, de acordo com o Observatório de Direitos Humanos das Nações Unidas. E para fechar, uma notícia boa é que no Haiti, agora as pessoas trans que foram agredidas ou expulsas de casa terão suporte médico e auxílio moradia durante um ano da organização K-Trans Haiti. A organização é uma obra conjunta aí de uma empresa de saúde espanhola em parceria com o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas. Arrasou no giro e eu tô aqui pensando qual lugar é pior para se viver. Agora vamos falar então de saúde. Nós temos duas notícias muito importantes relacionadas a HIV/AIDS. A primeira delas aconteceu em agosto ainda, lá no Brasil, na Universidade Federal de São Paulo, quando o infectologista Ricardo Dias anunciou para o mundo, durante um congresso internacional realizado online, que uma das pacientes que faz parte de testes de novos tratamentos para HIV/AIDS foi diagnosticada como livre do vírus. Nós já descrevemos aqui o que significa estar livre do vírus, e normalmente o teste de controle ocorre quando o vírus deixa de ser detectado nas células do paciente, e aí faz-se então a contraprova, que é interromper o tratamento do paciente. Nós já falamos aqui de outras 3 pessoas que passaram pelo processo de cura do HIV, mas as outras 3 vezes em que isso aconteceu foram realmente tratamentos experimentais envolvendo novas técnicas, novos medicamentos e principalmente novas combinações medicamentosas. O que faz esse caso tão diferente é o seguinte: ele foi feito apenas com os medicamentos disponíveis abertamente, publicamente, no SUS, para o tratamento do HIV/AIDS. Este é um resultado preliminar desse teste que eles fizeram na Unifesp. A identidade do paciente ainda não foi revelada, por motivos óbvios, não é? Mas a questão é a seguinte: o Ricardo Dias disse que eles conseguiram comprovar, através de testes laboratoriais detalhados, que não apenas o vírus não está mais sendo detectado pelos testes comuns e nem pelos testes chamados completos, que avaliam o sangue da pessoa, mas também em análise laboratorial envolvendo microscopia, eles conseguiram verificar que o lugar da célula do nosso corpo em que o vírus normalmente se aloja para poder utilizar o nosso DNA para se reproduzir, eles não conseguiram mais encontrar o vírus nas células dessa paciente. Como eu disse, esse é um resultado preliminar, eles só vão poder dar certeza de que a paciente foi curada do HIV mesmo daqui a 2 anos. Isso é groundbreaking, quebra-chão. Porque se só com os tratamentos que são disponíveis, no caso do Brasil, no sistema público de saúde, é possível obter esse tipo de resultado, significa que, junto com o conhecimento adquirido anteriormente com os outros casos, que as pessoas se viram livres do HIV, tudo isso pode resultar numa outra coisa nova que pode levar, de fato, à cura. E vale ressaltar que é a segunda vez que um paciente é livre de HIV no Brasil. O que significa que atualmente o Brasil é o país com mais casos de pessoas livres de HIV. 2. Mas é isso, estaremos com certeza acompanhando. Daqui a 2 anos vamos ter a notícia de que, se isso deu certo ou não. Mas parabéns então para o Ricardo Dias e equipe lá na Universidade Federal do Estado de São Paulo. Defendam a universidade pública, meus amores. A segunda notícia vem da semana passada mesmo. A Lorin Willenberg, que é uma mulher californiana lá dos Estados Unidos, de 66 anos, foi diagnosticada com HIV, mas também foi identificada como uma das controladoras de elite. O que isso significa? Significa um grupo muito pequeno de pessoas. A estimativa atual é de que 0,5% da população do planeta pertence a esse grupo geneticamente privilegiado, que tem a capacidade de adquirir o vírus e manter uma carga viral indetectável sem precisar de nenhum medicamento. Ou seja, elas têm um tipo de código genético com o qual o vírus não consegue interagir e nem se reproduzir. Então ele fica estático no corpo da pessoa. A Lorien foi identificada como fazendo parte desse grupo depois que uma amostra de, atenção, 1,5 bilhão de células do corpo dela foram analisadas em laboratório. Uau! Células estas que foram provenientes de vários tecidos e várias partes e vários fluidos e vários órgãos do corpo dela para confirmar realmente o fato de que o vírus não estava se reproduzindo nas células dela. Arrasou. Por que os controladores de elite são importantes de serem identificados? Porque o genoma dessas pessoas pode ser considerado uma das chaves para se encontrar não apenas a cura, mas também uma possibilidade de imunização completa ao HIV. Então, Lorin Willenberg está disposta e já se mostrou disponível para continuar a fazer parte destas pesquisas. Então, muito obrigado a Lorin Willenberg. Beijos para a Lorin e para os pesquisadores da Universidade da Califórnia por esse achado. Vamos então agora para a nossa coluna de entretenimento. Temos algumas novidades aqui muito interessantes do mundo televisivo, principalmente. O HBO Max, o mesmo que nos trouxe aí Legendary, vai lançar uma docu-série em 4 partes chamada Equal, que retrata a história do movimento pelos direitos dos LGBTQ+, desde aí a virada do século XX até os anos 70, após as revoltas de Stonewall. Então teremos, por exemplo, o Anthony Rapp interpretando o Harry Hay e o Chaim Jackson, o Dale Jennings, que são os fundadores da Mattachine Society, que era um grupo que lutava pelos direitos LGBT+, fundado nos anos 50. A Shannon Purser interpretando Del Martin. E a Heather Matarazzo interpretando a Phyllis Leon, que fundaram uma organização lésbica chamada Daughters of Belitis, em São Francisco, em 1955. E que foram o primeiro casal homoafetivo a se casar legalmente. Teremos a Alexandra Gray interpretando a Lucy Hicks Anderson, que foi uma das primeiras pessoas transgênero documentadas nos Estados Unidos nos anos 40. E a Hayley Sahar, maravilhosa, que conhecemos lá de Pose, ela fará a Sylvia Rivera, que foi um dos principais nomes das revoltas de Stonewall. Além de muitos outros personagens aí dentro dessa docussérie. Então vai ser bastante interessante. Vai ser lançada em outubro E é produzida pela Scout Productions, que faz Queer Eye, pela Berlanti Productions e pela That's Wonderful Productions, essa última do Jim Parsons. É dirigida por Stephen K. Jack, de Sit and Judy, e Kimberly Reed, de Prodigal Sons. Lembrando que a Kimberly Reed é uma mulher trans. Então, bastante interessante. Estou bem empolgado em poder assistir isso. Vamos aguardar. Parece que vai ser incrível. Outra coisa bastante interessante que estreou em 11 de agosto foi uma nova série do streaming da Alt TV, do Alt TV Go, chamada Translation, que é uma série em formato de mesa redonda com quatro pessoas maravilhosas discutindo aí vários tópicos e vivências e como que estes se relacionam com a sua identidade trans. Essas pessoas maravilhosas são Sonic, Peppermint, Carmen Carrera e Bianca Castro, mais conhecida como Digli Caliente. É uma série que, teoricamente, é semanal, mas eu estava fazendo aqui uma pesquisa para pauta e eu não achei mais muitas informações sobre o Translation. Então, não sei se alguém tiver alguma informação para contribuir, porque eu realmente não sei nem se ainda está sendo veiculado. Eu espero que sim. Vou procurar para baixar, já que a gente não tem acesso ao Alt TV Go aqui no Brasil. Outra notícia relacionada aí à TV é que a terceira temporada de Star Trek Discovery apresentará as primeiras personagens não binária e trans do universo Star Trek, que já existe aí há o quê? Uns 50 anos por aí, né? Até mais, se bobear. A primeira personagem não binária é a Adira, que é interpretada por Blue Del Barrio, adorei esse nome, que vai formar um vínculo aí com o tenente-comandante Paul Stamets, é isso? Que é interpretado pelo Anthony Rapp, e o Dr. Hugh Cober, interpretado pelo Wilson Cruz. Esses dois são o primeiro casal da série Star Trek, outra coisa que eu nem sabia que existia, na verdade. E a primeira personagem trans é a Grey, que será interpretada por Ian Alexander. A Michelle Paradise, que é coautora e produtora executiva da série, disse o seguinte, abre aspas. Star Trek sempre teve a missão de dar visibilidade às comunidades subrepresentadas porque acredita em mostrar às pessoas que um futuro sem divisão, com base em raça, gênero, identidade de gênero ou orientação sexual, está inteiramente ao nosso alcance. Temos orgulho de trabalhar em estreita colaboração com Blue Del Barrio, Ian Alexander e Nick Adams, na GLAAD, para criar as personagens extraordinárias de Adira e Grey e dar vida às suas histórias com empatia, compreensão, empoderamento e alegria. Fecha aspas. Eu adorei, principalmente se tiver nerd branco cis sofrendo com isso. Exato. Né? Se o nerd tá rasgando o cu, a gente tá feliz. As male tears, né, amores? Pro chazinho. Exatamente. E para terminar, uma notícia agora sobre cinema. Na última quarta-feira, dia 9 de setembro, novas medidas da Academy of Motion Picture Arts and Science foram anunciadas para a elegibilidade de filmes nomeados a melhor filme no Oscar a partir de 2024. Essas medidas visam aí aumentar a representação de grupos e minorias normalmente discriminadas na tela e viabilizar o acesso às mesmas oportunidades. Os filmes terão que obedecer a pelo menos duas de quatro cláusulas principais dessas medidas, que são: primeira, representação na tela, temas e narrativas. Então, pelo menos um protagonista ou 30% do elenco precisa incluir mulheres, grupos raciais minorizados e pessoas LGBT+. Segunda, liderança criativa e equipe do projeto, que vai ter critérios aí semelhantes a essa primeira. Terceira, acesso à indústria e oportunidades. E quarta, desenvolvimento do público. Como os nossos queridos amigos do Escrever disseram aí na matéria em que publicaram essa notícia lá no site, que é escrever.com, são critérios um tanto quanto talvez... Não necessariamente que os critérios sejam subjetivos, mas a forma como eles vão ser avaliados podem ser. Uhum. E além disso, os critérios não precisam ser satisfeitos na sua integridade. Se pelo menos duas dessas quatro estiverem de acordo, teoricamente está ok. E também não abrange outras categorias que não sejam a de melhor filme. Mas parece realmente ser um passo bastante importante aí. E pensando que isso passa a vigorar aí para os filmes nomeados a partir de 2024, provavelmente a gente já deve começar a sentir aí essa mudança muito em breve. Porque uhum. muita coisa deve já estar entrando em fase de produção e pré-produção para ser lançada, sei lá, em 2023 e concorrer em 2024. É que eu não boto fé, né? Nesse tipo de coisa que eles fazem, uhum. né? Ah, mas é difícil botar fé, eu te entendo. É difícil, mas assim, primeiro, eles colocaram essas novas exigências só para concorrer a melhor filme. Para mim já começa errado aí, entendeu? Uhum. Tinha que ser uma coisa universal, ou seja, pros filmes concorrerem, ponto, tem que ter XYZ. Outra coisa, isso só vai começar a ser exigido só para a temporada regulamentar de 2024. Eu entendo que existe período de adaptação, como o Rodrigo citou, filmes em pré-produção e tal, tal, tal. Mas eu acho que tinha que ser antes. Tinha que ser em 2022. Sabe por que eu acho que eles colocaram 24? Porque filmes que vão estrear em 2021 e concorrer em 22, ou em 22 concorrer em 23... Eles provavelmente já estão, se não terminados de gravar, eles já estão num ponto bem avançado de pré-produção. Então eu acho que eles quiseram evitar um backlash do tipo, ah, mas aí é sacanagem porque eu já estava fazendo filme. Não é desculpa, mas eu entendo o porquê. Sim, eu também entendo o porquê. Não deixa de ser covarde, mas eu entendo o porquê. Mas pronto, vamos ver se eles, até 2024, eles ampliam um pouco mais a abrangência dessa regra. Porque exigir só para melhor filme, eu acho, repito, muito. É tapar o sol com a peneira. A redezinha da peneira pode ser bem fininha, mas a continua sendo uma peneira. Uhum. Só para fechar, então, essa parte do entretenimento, agora uma dica cultural para quem está do lado de cá do Oceano Atlântico, porque o Queer Lisboa foi confirmado e anunciado. Começa, então, nesta sexta-feira, dia 18 de setembro. A programação completa já está online em queerlisboa.pt e há alguns filmes brasileiros na seleção, incluindo um deles que está fazendo bastante barulho na internet, porque já vem aí com uma carreira desde o ano passado, que é o Swing Guerra, que é o documentário sobre as novas manifestações jovens de dança popular em Recife, fala da swingueira, do brega funk e do passinho de Recife, e como essas expressões recortam aí e intercortam também as questões de raça, gênero e classe na cidade de Recife, entre a juventude. Também há o Minha História é Outra, que é um documentário sobre vivências lésbicas negras no Rio de Janeiro, realizado pela Mariana Campos, que é estudante da Unesa, de audiovisual. E também o longa de estreia do Daniel Nolasco, que se formou em cinema na Federal Fluminense, mas na verdade ele é de Goiás. E é o primeiro longa-metragem dele chamado Vento Seco, que trata sobre a vida de alguns homens gays em Goiás. Que é uma perspectiva que mesmo dentro do Brasil a gente simplesmente não tem. Então a história parece bem interessante. E é um longa-metragem de ficção, mas o que chama a atenção no trabalho do Daniel Nolasco é um nome que eu reconheço, porque desde 2012 ele conseguiu lançar um curta-metragem por ano, ininterruptamente. Olha só! Desde 2012 e agora, justo em 2020, ele está estreando então o seu primeiro longa-metragem. Eu lembro de ter assistido Tatame em 2015 no Mix, e Sr. Raposo, em 2018, também no Mix. Então, queerlisboa.pt, se você estiver por aqui, a partir dessa semana até o dia 26 de setembro, vale a pena ir nas sessões que vão acontecer no Cine São Jorge e também na Cinemateca Portuguesa. E quando chegar em outubro, nós vamos falar do Queer Porto, que é o festival irmão do Queer Lisboa, que também já está confirmado, mas a programação ainda vai sair. Então, é isso, Queer Lisboa. Venham, vão, não sei, enfim. E agora, para nossa editoria de cidadania, a gente tem uma notícia aí que se desmembrou em várias notícias em pouco tempo. Quando a gente entrou de férias, a gente contou para vocês todo o drama da Casa NEM, que tinha sido feita pedido de reapropriação de posse da sede onde ficava a Casa NEM. E desde então, a Casa NEM estava um pouco meio que sem um lugar definido exatamente. E o que acontece é, eles tinham ganhado a permissão do governo do estado do Rio para ficar, por enquanto, no Colégio Estadual Pedro Álvares Cabral. E aí, no último dia 8 de setembro, a gente tomou um susto aí com as redes sociais da Indianara Siqueira, que é a presidente da Casa Enem, onde ela postou que a polícia fez uma ação onde eles receberam uma denúncia, aparentemente, de que a escola tinha sido invadida e a polícia chegou lá e estava querendo despejar todas as pessoas. Toda aquela confusão, a Indianara postou vários vídeos e tweets sobre isso no Twitter e depois a Casa Enem postou no seu Instagram uma explicação do que tinha acontecido e basicamente como a gente já espera do governo de qualquer um dos estados do Brasil, foi uma falta de comunicação, porque por algum motivo o governo não tinha avisado a polícia do Rio de Janeiro que o Colégio Estadual Pedro Álvares Cabral estava como sede temporária da Casa Enem. Então, eles contam aqui, eu vou ler um pedacinho, mas vocês podem entrar no Instagram da Casa Enem, tem um post explicando exatamente o que aconteceu. Mas, basicamente, os policiais chegaram lá e pediram para ligar para o diretor do colégio, queriam a identificação da Indianara, e ela disse que não iria dar isso, porque ela não era uma criminosa e não estava no local sem autorização. E aí levaram ela para a delegacia e, chegando lá, queriam indiciá-la por invasão de espaço público e desobediência civil. Mas a Secretaria Estadual de Direitos Humanos e a assistente social Cristiane Lamarão conseguiram fazer com que a Indianara não fosse presa. E aí, por enquanto, tinha ficado isso no dia 8, que a Casa Enem ia poder continuar no Colégio Pedro Álvares Cabral. Mas aí, no dia 11, finalmente foi anunciado que depois de 5 anos de luta, a Casa Enem finalmente conseguiu um endereço definitivo com a ajuda do Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. O novo abrigo será localizado no bairro do Flamengo, na zona sul do Rio de Janeiro, e, de acordo com a Cristiane Lamarã, que é a secretária de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, abre aspas, a comunidade LGBTI é a que mais sofre com o abandono dos familiares e invisibilidade da sociedade. Entregar esse novo espaço de acolhimento é apoiar e dar continuidade a uma casa nobre. Então, assim, no fim das contas, a história terminou bem. Que bom que as pessoas da Casa Enem agora têm uma sede, finalmente. Mas um típico caso de governo brasileiro que o de cá não se comunica com o de lá. E aí fazem uma reintegração de posse forçada, porque, teoricamente, ela estava invadindo. Sendo que daqui a 3 dias iam liberar um outro lugar para eles poderem ficar, sabe? Então, é governo do Brasil resumido em uma notícia. Mas parabéns para a Indianara, parabéns para toda a equipe da Casa Enem, parabéns para as pessoas que estão lá. Que bom que vocês agora têm um lugarzinho fixo e que tudo fique pronto rápido e que a mudança seja boa e leve para todo mundo. Indianara maravilhosa. Que bom se a gente pudesse ter mais pessoas como ela. Exato. Nossa, quando eu vi a notícia, gente, de que eles tinham conseguido a casa definitiva. E foi muito confuso, super, porque a gente tava montando a pauta, tipo, num dia tinha rolado uma expulsão deles da escola e no outro já tinha uma notícia que eles tinham uma posse. Eu falei, gente, como assim, sabe? Enfim, Brasil. É, e realmente pegou todo mundo de surpresa no Twitter, né? Porque as pessoas ficaram alarmadas porque começaram a surgir imagens no Twitter da Indianara, da polícia, tipo, querendo confrontá-la. Toda uma movimentação, porque realmente tudo isso foi feito de surpresa, assim. Nenhuma delas estava esperando, nenhum de nós estava esperando. Mas, como o Telo disse, finalmente. Gente, demorou 5 anos. Eu gostaria de repetir esse fato. Foram 5 anos para eles conseguirem um lugar, sendo que a Indianara faz o que ela faz na Casa Enem, porque o Estado não faz. Tá? Uhum. Basicamente isso. E falando em Brasil, caro Braga? Pois é, Telo. Não é mesmo? Vamos para o Manicômio Brasil. S.A. que vocês, nem eu, nem ninguém, estávamos com saudade. A gente vai começar citando um caso lá de Santa Catarina, que aconteceu o seguinte. Vocês lembram quando nós noticiamos aqui em 2018 o caso da Adriele e da Annelise, que fizeram um escândalo e conseguiram uma vitória sobre o promotor de Florianópolis, Henrique Limonge, que tentou anular o casamento delas na justiça, depois de ter tentado anular outros mais de 70 pedidos de casamento LGBTs em Florianópolis entre 2015 e 2018. Nossa, isso foi em 2018? Isso foi em 2018, vocês lembram, né? Inclusive o pessoal, que na época era o HQ da Vida, hoje é o Hora Queer, chegou a entrevistar as meninas sobre o caso, elas contaram o bafo todo. E ficou por isso mesmo, o Henrique Limonge ficou conhecido e, aparentemente, depois de todas essas derrotas, que vinham de instâncias superiores, né, porque ele é promotor da Comarca de Florianópolis, então tem o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que está acima dele. E ele sempre era derrotado, não vingou nenhuma das impugnações dele, algumas demoraram mais, outras menos, mas todas foram recuperadas. Corta, então, para 2020, e o Ministério Público do Estado de Santa Catarina entrou com um processo no Tribunal de Justiça de Santa Catarina para que no Estado de Santa Catarina não fossem reconhecidos os casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Só que, assim como aconteceu em todos os casos específicos do Henrique Limonge, o Ministério Público de Santa Catarina foi derrotado no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que concluiu o seguinte: este assunto está superado. Há decisões do Superior Tribunal Federal de 2011 e do Conselho Nacional de Justiça de 2013 que dão este assunto por encerrado em todo o Estado brasileiro. Logo, nenhum Estado da Federação pode tentar fazer com que esta regra seja revertida dentro do seu território. É só uma lembrança, amores, de que em 2011 o STF reconheceu a união estável entre casais do mesmo sexo como entidade familiar numa decisão de interpretação da própria Constituição brasileira, pós-reforma do Código Civil, que passamos aí na primeira década deste século, e também a decisão do Conselho Nacional de Justiça, que estabelecia aí sim a realização de casamentos civis homoafetivos equiparados a qualquer outro tipo de casamento com validade no território nacional, sendo que essa decisão do CNJ também tinha efeito proibitivo, ou seja, nenhum oficial de justiça nem tabeliões poderiam recusar os pedidos. Então, assim, dinheiro público foi gasto para que o Tribunal de Justiça dissesse: amores, desde 2013 está decidido. O que vocês estão falando aí? Para que o Ministério falasse: amores, supera. É, aceita ou surtas, né? Só que, no caso, o surtar envolve dinheiro público. Então, aceita que dói menos, nesse caso. Então, o desembargador do TJ que deu essa decisão foi o Jorge Luiz Costa Beber. Então, parabéns ao Jorge Luiz, apesar dele simplesmente ter dito o óbvio. Mas que bom que ele não deixou muito espaço para interpretação na decisão dele. Mas por que eu citei o Henrique Limonge no começo desta notícia? Porque o G1, lá de Santa Catarina, o portal G1, fez um levantamento. E eles descobriram que só em Florianópolis, em 2019, 46 habilitações de casamento entre pessoas do mesmo sexo sofreram impugnações. Claro que todas as impugnações foram revertidas, mas isso significa que, a exemplo do Henrique Limonge, outros oficiais de justiça de Florianópolis, especificamente, gente, é uma cidade só, especificamente de Florianópolis, tentaram 46 vezes impugnar casamentos homoafetivos. E segundo o levantamento do G1, que quis comparar essa realidade num âmbito nacional, nenhum estado brasileiro, incluindo o Distrito Federal, tem esse tipo de estatística. Ou seja, não ficam tentando impugnar casamentos homoafetivos à torta direito, como fazem em Santa Catarina, especificamente em Florianópolis. Ai, gente. Se você é de Florianópolis ou de Santa Catarina e teve problemas com o seu casamento homoafetivo, manda um áudio pra gente saber. Falando então sobre Covid-19, o atual ministro da Saúde, que aparentemente ainda tem status de interino, mas já tá no cargo já há quase 2 meses, eu acho, o Eduardo Pazuello, acabou por afirmar na última quarta-feira, dia 9 de setembro, num evento dos integrantes do Conselho Nacional de Saúde, o CNS, que houve sim uma subnotificação, e eu abro aspas aqui, absurda, fecho aspas, ou seja, palavras do próprio Eduardo Pazuello, no Brasil, em razão do protocolo inicial estabelecido para o Covid-19 lá em março. Por que ele diz isso? Porque a orientação inicial era de que a população somente procurasse atendimento médico relacionado ao coronavírus quando sentisse sintomas considerados na escala grave, ou seja, falta de ar, dificuldade para respirar e para movimentar-se e ficar de pé por causa da falta de ar, e febre alta. O mais incrível é que ele fez essa afirmação. A afirmação foi feita num evento oficial e que foi publicada nos anais do CNS após a reunião com o Pazuello. Ou seja, amores, não tem como negar, basicamente, que isso foi dito e que isso aconteceu. Detalhe, que não é tão detalhe assim. Quando as orientações, ainda na época do Mandetta, foram publicadas e divulgadas, vários profissionais da saúde, tanto fora quanto dentro do SUS, disseram que isso não era de acordo com as recomendações da própria OMS. Ou seja, o Brasil propositalmente não seguiu uma recomendação da OMS e agora o atual ministro da Saúde admitiu que isso levou a uma subnotificação absurda do coronavírus no Brasil. Que é uma coisa que a gente já sabia sobre, mas que ter uma confirmação de que foi uma estratégia do próprio governo que levou a isso. Priceless, né, Maurício? Não tem preço. E Pazuello segue no cargo com status de interino por tempo indeterminado. Não existe nenhuma movimentação do governo em relação à nomeação de um ministro com status de definitivo ou mesmo a própria elevação do Pazuello a ministro definitivo. O que é bizarro e ridículo a essa altura, né? Ainda falando sobre desgoverno Bolsonaro, mas agora na nossa área da cultura, o atual secretário especial de cultura, e eu falo isso com o peso imenso no coração, o ator, eu realmente sou obrigado a chamar ele de ator porque ele tem DRT, mas enfim. O ator Mário Frias. Jesus. Eu sou legalmente obrigada a dizer que ele é ator. Ah, mas a gente pode rir mesmo assim da cara dele, tá tudo bem. Exato, né? Pelo menos essa liberdade. É porque nós temos a referência do Mário Frias na Globo, na Malhação, mas eu não sei as gerações mais recentes que referências elas têm do Mário Frias. Mutantes, Caminhos do Coração? Acho que nenhuma. Imagina as pessoas pré-Malhação como eu, né? Que referência que eu tenho do Mário Frias. Enfim, Mário Frias, então, assinou na sexta-feira, dia 31 de agosto, um ofício interno da Secretaria Especial de Cultura que determina que nomeações, exonerações, transferências, publicações de editais e até publicações em sites e redes sociais de todos os órgãos vinculados à Secretaria Especial de Cultura sejam enviados previamente a ele e ao seu gabinete para aprovação. Ele literalmente assinou um ofício em que ele se coloca como uma espécie de microditador da Secretaria Especial de Cultura. Gente, eu gostaria de reforçar essa parte de postagens em sites e redes sociais de todos os órgãos vinculados à pasta da cultura. Isso é o que um termo que não se usa mais, né? O tal do micromanagement. Eu acho que no Brasil a gente pode dizer que é a síndrome do pequeno poder, talvez, não sei. Esse documento, então, foi enviado à Ancine, à Biblioteca Nacional, à Casa Rui Barbosa, à Fundação Palmares, que dentro dela já tem uma liderança extremamente problemática, nós já falamos dele aqui várias vezes, à Funarte, ao IBRAM e ao IFAM. Por que eu listei aqui as entidades ligadas à Secretaria de Cultura? Para vocês terem noção de que este energúmeno quer ter controle centralizado sobre basicamente tudo o que acontece dentro de todas essas entidades. Um momentinho para processar esta informação. E não faz sentido, porque a Ancine já é um órgão regulador, né? Então, não só a Ancine, né? O IBRAM e o IFAM também são órgãos reguladores. Eles lidam com a regulação num âmbito muito mais material do que a Ancine. Afinal, o IFAM regula como o Brasil inteiro, enquanto país, lida com patrimônio histórico. Não é bolinho, amores. Não é bolinho. E ele quer que tudo passe pela mesa dele. Uma pessoa que não é nem competente na profissão que está na carteira de trabalho dele. Então, assim, amores, trabalhadores da cultura do Brasil, já estávamos fudidos, já estamos fudidos há muito tempo, mas agora o buraco é mais embaixo. Em contrapartida, obviamente que a reação foi imediata, mas várias entidades de classe ligadas aos trabalhadores da cultura, mas também os sindicatos e organizações ligados aos trabalhadores das agências e das entidades já estão se organizando para tentar reverter judicialmente este ofício, alegando que é literalmente inconstitucional, além de ser também contra o regulamento que rege como funciona a máquina do Estado brasileiro. Ou seja, as instituições do governo não podem funcionar dessa maneira, de acordo com a lei. Então, ainda não temos atualizações em relação a isso, mas vamos acompanhar, porque eu tenho certeza que os funcionários dessas entidades todas não vão ficar quietos nem parados. Afinal, além de lidar com pandemia, cortes de orçamento e sabotagem, ainda tem que lidar com isso. E então, um abraço aí às pessoas que fazem gestão de redes sociais e web da Secretaria Especial de Cultura. Boa sorte para vocês. E assim terminamos o Manicômio Brasil S.A. dessa semana. Nossa, voltou em grande estilo, hein? Grande, sim, estilo. Falando em voltar em grande, mas em estilo insana, né? Vamos então agora para o Boletim Greg Reyes, o seu drops de notícias sobre RuPaul, Drag Race, seus milhares de spin-offs e correlatos. Bom, a gente tem que começar, infelizmente, com uma notícia bem triste, mas a gente não poderia passar sem falar sobre isso, que foi a morte da nossa querida Titi Devane, aos 34 anos de idade, no dia 20 de agosto. A Titi já tinha dado um susto aí na gente quando ela compartilhou alguns stories no Instagram, na época que ela foi internada para tratar de uma insuficiência renal, que foi originada por conta da doença autoimune com a qual ela lutava, chamada esclerodermia, que é um enrijecimento crônico da pele e de tecidos. Na terceira semana de agosto, ela foi internada novamente, dessa vez com pneumonia, mas infelizmente ela não resistiu e nos deixou. A Titi participou da 8ª temporada de RuPaul's Drag Race em 2016 e do All Stars 3 em 2018. E foi provavelmente uma das personalidades mais encantadoras que já passou por esse programa. Com o sorriso dela, com o bom humor, confessionários incríveis e além de performances maravilhosas e lip-syncs absurdos. E ela chamou a atenção, acho que talvez tenha sido a primeira vez que a gente teve um debate, entre aspas, no programa, sobre pessoas que fazem a arte drag, mas infelizmente não tem muitos recursos financeiros para isso, né? A Titi trabalhava em dois empregos para poder aí se manter e fazer os gigs dela à noite. E ela chamou a atenção também justamente por tão criativa e talentosa ela era justamente na hora de criar looks e performances que não necessariamente exigiam lá o investimento de $2,000, como a gente está tão acostumado a ver. Então fica aí essa lembrança dessa pessoa maravilhosa e o nosso carinho por Titi Devane, essa pessoa aí que nos trouxe tanta alegria, não só nas temporadas de RuPaul's Drag Race, mas também nas coisas que ela continuou fazendo depois. Uma pena que mais uma queen maravilhosa nos deixa. É uma pena que ela não tenha podido continuar a carreira dela, viver mais e ser a pessoa maravilhosa que ela era. Porque realmente isso é a coisa mais triste. E ela era muito jovem, né? Então... Sim. Bom, na última semana, logo após aí o final de Canada's Drag Race, nós finalmente conhecemos o elenco de Drag Race Holland, a versão holandesa, ou dos Países Baixos, como você preferir, de RuPaul's Drag Race, que estreia agora no dia 18 de setembro, próxima sexta-feira, no WOW Presents Plus, e na Holanda, ou nos Países Baixos, será exibida num canal de TV local, o Videoland. O cast é composto por 10 queens, que são Chelsea Boy, Jenny Jackie, ou Jackie, não sei, Madam Madness, Patty Pan Pan, e Envy Peru, todas essas são de Amsterdã, sendo que a Envy Peru é peruana e chegou bem criancinha na Holanda. A Megan Schaumbrot, vai ser ótimo para a gente praticar o nosso Dutch nessa temporada, praticar o que a gente não tem. E a Mama Queen, ambas de Rotterdam. A Southern Jean, que é da Antuérpia, na verdade, é uma queen belga. E duas aí que a gente pode destacar, uma delas a gente já conhece um pouco do trabalho, que é a Room, ou Room Service, como era o seu nome original, que é uma queen aí de uma atividade totalmente online, tem o seu canal no YouTube, faz um monte de coisa em redes sociais, e é a deusa responsável por uma das coisas mais maravilhosas que já surgiram por causa de Drag Race, que é RuPaul Drag Race. Fuck this shit. D-R-A-M-A. Ha, ha. Start your engines. Shut up, Mikko. Mikko V. Gaze. Dogs ejaculation pond. Gente, assistam RuPaul Drag Race. I'm a super nerd. Se vocês nunca viram RuPaul Drag Race, corram lá no YouTube, que eu acho que teve episódio sobre a sétima, oitava e talvez a nona temporada, não tenho certeza agora. E algum All Stars que teve aí nesse meio, enfim. Tem uma curiosidade sobre a Room, que não é mais Service, cai uma lágrima, porque o nome era muito maravilhoso. É que o jeito que se escreve Room é R-O-E-M, que é uma palavra mesmo holandesa, e em holandês significa fama. Olha só. Enfim, maravilhosa. Já tem minha torcida. E a outra queen, que a gente vai destacar também desse cast, é a Miss Abby OMG, que é brasileira. A grande notícia aqui no Brasil, especificamente relacionada a Drag Race Holland, é a presença de uma queen brasileira no elenco. A grande questão é que as pessoas estão se referindo à Miss Abby OMG como se ela fosse a primeira queen brasileira a participar de uma franquia de RuPaul's Drag Race. Só que não é assim. Na verdade, esse título pertence à Diva Houston, que participou da segunda temporada de The Switch Drag Race em 2018. Temporada que, inclusive, recebeu o subtítulo de Desafio Mundial, porque foi uma temporada que reuniu queens de várias partes do mundo, mas predominantemente da América Latina. E, além da Diva Houston, quem participou dessa segunda temporada foi Jia Gan, representando o Japão, e Candy Ho, representando Puerto Rico. Inclusive, The Switch Drag Race foi o primeiro spin-off internacional de RuPaul's Drag Race, antes mesmo do Drag Race Thailand em 2018, antes mesmo do Drag Race UK em 2019. Mas é interessante que tem muita gente que ou simplesmente despreza esse fato ou simplesmente ignora esse fato. Porque The Switch, a primeira temporada de The Switch foi em 2016 ou 2015. E não teve tanta repercussão quanto um Drag Race Thailand ou UK. Mas não é porque não teve uma repercussão tão grande, uma visibilidade tão grande que não aconteceu, né, Mores? Então, fact check é uma coisa muito importante em qualquer tipo de imprensa, né? Qualquer tipo de veículo que se proponha aí a transmitir informação para as pessoas. Então, parem de dizer que a Miss Abby é a primeira drag brasileira em RuPaul's Drag Race. Inclusive, o fact check é importante também para as participantes, né, Miss Abby? Que tenha aí se promovido como a primeira queen brasileira em Drag Race. Shame on you, bitch. Shame on you. Quando eu vi isso, não vou torcer pra você. Sorry. Serente no Twitter, inclusive, foi maravilhoso. Gente, eu fiquei muito puto. Eu fiquei muito puto. Mas muito mesmo, assim. Muito. Eu cheguei a ler comentários no YouTube, porque no YouTube eu não fui a primeira pessoa a chegar a comentar sobre isso. E aí eu fui lá reforçar a coisa toda. E assim, o pessoal falando, The Switch Drag Race, The Switch Drag Race. Aí as pessoas comentaram, ai, eu não sabia que The Switch era uma versão de Drag Race. O nome é The Switch Drag Race. Esse é o nome do programa. Pois é. E é engraçado porque quando alguém vai se referir, por exemplo, a Jia Gan, fala Jia Gan que participou de Drag Race Season 6 e All Stars 4, e nunca ninguém fala que ela participou do The Switch. E ela foi longe no The Switch. Se eu não me engano, ela chegou até a Final Four em The Switch Drag Race. Eu acho que pra promover uma retratação histórica, retratação não, porque a gente não tem do que se retratar, mas a gente poderia fazer um episódio do The Libraries Open sobre The Switch pra espalhar essa palavra, né? Porque é incrível, tipo, tem muita gente que nunca nem ouviu falar disso. E o Kudalakorn, que foi o anjo em forma de gente que nos deu as legendas em inglês de Drag Race Thailand, das duas temporadas. Eu sigo ele no Twitter. E quando anunciaram Drag Race Holland, ele fez um tweet que eu traduzo aqui pra vocês, que diz o seguinte. Se Drag Race Holanda fizer sucesso, significa que o problema de vocês não é ler legendas. Bam. Fica aí, então, na verdade, essa frase que resume também um pouco do motivo do porquê a primeira versão internacional de Drag Race, que não aconteceu nem na América do Norte, nem na Europa, ter sido completamente ignorada por todas. E não se enganem, Drag Race Thailand ainda é ignorado por muita gente do fandom de Drag Race. É fato. Histérica na internet por causa de Drag Race Holanda. Então, fica aí essa mensagem. Arrasou. Bom, o Drag Race Holland vai ser apresentado pelo Fred Van Leer, que é estilista e foi mentor de Holland's Next Top Model. E, aliás, a Room postou um vídeo falando um pouco sobre alguns detalhes de bastidores, coisa muito pequena. Ela contou, por exemplo, que o cast foi todo ali convidado e reunido em fevereiro, mas as gravações deveriam ter começado em março, mas atrasaram por causa do novo coronavírus e tudo mais. Só que nos comentários do vídeo, Cairo recortou e mandou pra gente, que algumas pessoas mencionaram que o Fred Van Leer atuou como drag queen durante 15 anos, quando ele era mais jovem. E outra pessoa disse que, inclusive, existem fotos dele em drag no painel de jurados do programa. É uma pessoa que eu, pelo menos, não tenho qualquer referência. E o grande comentário era, puxa, uma nova spin-off em um novo país que vai ser apresentado, vejam só, por um homem branco cis, que teoricamente não teria nada a ver com a arte drag, mas aparentemente ele tem. Então vamos aguardar aí mais informações sobre essa vida pregressa como drag queen do Fred Van Leer. E eu fiquei feliz de saber que ele vai aparecer em drag no programa. Sim, isso é um grande plus. Outro rumor aí que ronda Drag Race Holland, de que duas temporadas já teriam sido gravadas e ao mesmo tempo. A primeira temporada, que passa a ser veiculada aí agora no dia 18, e uma outra temporada que contaria com uma outra queen brasileira chamada Kitana Wolpe. Inclusive, um beijo pro Thiago Querentino, lá do nosso grupo de apoiadores, que me ajudou a lembrar o nome dessa pessoa, porque na minha pesquisa eu simplesmente não consegui achar. Eu, pelo menos, não vi nenhuma fonte oficial ou de grande credibilidade dizendo que, de fato, duas temporadas já estão gravadas. Então, acho que vamos ficar de olho aí para ver se vem alguma informação oficial sobre isso. O The Libraries Open não vai cobrir Drag Race Holland episódio por episódio, tá? Bom, já deixar avisado desde já. Mas a gente vai fazer aí um episódio wrap-up depois que a temporada acabar. Assim como faremos hoje com Drag Race Canada no The Libraries Open, dessa segunda, dia 14 de setembro, um pouquinho mais tarde. E, Mores, quando a gente achou que ia se livrar de RuPaul's Drag Race em 2021, surpresa! Não. A Variety confirmou, por fontes aí da World of Wonder, que as gravações da Season 13 de RuPaul's Drag Race terminaram na última semana de agosto. E que, segundo a própria World of Wonder, tudo foi feito de forma a respeitar as políticas e recomendações de proteção contra o contágio pelo novo coronavírus. Então, todos os membros da produção usaram máscara, todo mundo da produção que tinha contato e interação direta com as queens foi testado de uma a três vezes por semana, e o painel de jurados foi adaptado para que houvesse uma distância segura entre todos os jurados, incluindo painéis de vidro, separando uns dos outros. O Untucked e o All Stars também já foram renovados para novas temporadas, mas em relação aos All Stars ainda não tem nenhuma informação mais concreta ou nenhuma data definida. Já a produção da segunda temporada do Drag Race UK foi oficialmente interrompida pela BBC Three e, segundo a própria, deve ser retomada e finalizada até o final desse ano. O Alan Carr confirmou que ele e o Graham Norton estarão de volta ao painel de jurados nessa segunda temporada, que, segundo o Alan Carr, recebeu o dobro de inscrições da primeira. Então, ano que vem, deveremos ter aí Drag Race UK segunda temporada. E falando um pouquinho aí de algumas das nossas queens queridas, a Kátia, talvez uma das nossas top 10 queens mais amadas de todos os tempos, não sei. Enfim, ela já estava ali continuando a fazer o com a sua parceira atriz de pastel. E agora a Kátia partiu aí numa nova empreitada para explorar um pouco mais o lado sexual da sua persona e abriu uma conta no OnlyFans. Então, o que ela quer é trazer esse outro lado que ela não pôde exibir, por exemplo, no programa ou nas outras produções que ela participou, em relação a Drag Race especificamente, por conta de quanto o formato do programa tem sido aí tratado e esterilizado para audiência mainstream. Então, quem quiser conhecer aí este outro lado da Kátia, pode assinar o perfil dela, que é Real Kátia Zamo, no OnlyFans, pagando a bagatela de $9.99 por mês, o que é mais ou menos aí uns R$180. Exato. Ou então uns 252 mil pesos argentinos. Eu confesso que eu fiquei curioso. Deve ser bem interessante. Mas não tem problema, porque depois que eu começar o meu OnlyFans, aí eu assino o OnlyFans da Kátia. Às vezes eu fico pensando, tem uns OnlyFans que eu fico interessado em ver, eu penso em assinar por um mês, baixar todos os vídeos e fotos e depois desassinar. É uma estratégia, né? Mas enfim, o James Ross, que era conhecido aí como a Tyra Sanchez, foi preso no dia 20 de agosto por vandalismo. O vandalismo, no caso, foi pichar um prédio em Atlanta com a frase "Don't move here". Em bom português, não se mude para este lugar, não se mude para cá. E aí algumas pessoas disseram que esse é exatamente o prédio onde o James mora, que ele não paga aluguel há alguns meses. Eu não sei o quão relevante é isso para a informação, mas enfim, é o que estava lá. Que eu trouxe essa notícia mais por conta de como esse tipo de coisa ainda é retratado. O James já falou, já deixou claro inúmeras vezes que a Tyra Sanchez, a drag queen Tyra Sanchez, não existe mais e que eventualmente ela pode ser retratada nas formas de arte que ele produzir, mas que ele não vai mais se montar, não vai mais performar como Tyra Sanchez. E aí o que que sai em tudo que é site por aí? Tyra Sanchez é presa por vandalismo. Eu não vou nem falar Leave Tyra Alone, porque não é o caso, né? É Leave James Ross Alone, porque Exato. A pessoa está tentando viver uma nova vida e simplesmente não estão deixando. E para terminar, a gente vai deixar um link aqui na descrição, que é um artigo lá dos nossos queridos do Escrever, de novo. Grandes colaboradores indiretos do Notícias Quebrando, né? Porque a gente pega muita coisa de lá. Uhum. Que o Nuno falou sobre os problemas de representação de Drag Race. E isso é um assunto bastante importante, sempre foi. E se torna muito mais importante nesse momento em que a gente vive agora. E também quando a gente começa a ver aí pessoas de diferentes grupos e de diferentes cores também ganhando temporadas de RuPaul's Drag Race, como foi o caso, por exemplo, da Jada, da Shay e agora da Priyanka em Drag Race Canada. Mas aí a gente vai falar bastante também sobre isso no nosso episódio do The Library is Open hoje, sobre Drag Race Canada. E assim a gente encerra o Drag Race dessa semana. O Notícias Quebrando hoje teve informações da agência Reuters, do Eternity News, do QZ.com, do site da ABC Australia, do South China Morning Post, do Channel News Asia, do Twitter do Observatório da Extrema Direita do Brasil, do G1, do jornal O Globo, do Guia Gay São Paulo, do Gay Blog BR, do Escrever, aqui de Portugal, do Pink News UK, do Freedom Newspaper, do homosensual.com, do Africa News, do Beloit Daily News, do Instagram da Mídia Ninja, da Variety, do Instagram da Out TV, do Twitter da Indianari Siqueira, do Instagram da Casanem, do Observatório G, da Carta Capital, da Gazeta do Povo, do Metrópolis, da Entertainment Weekly, do Radio Times, do F5 da Folha e do ScreenRant.com. E o que vocês têm de indicações, Morris? O que vocês indicam de coisas legais que viram, ouviram, leram? Eu tenho duas indicações. A minha primeira indicação foi um podcast que saiu do pessoal lá do Estação 93 Quartos, que era um podcast que falava aí sobre assuntos de Harry Potter, mas eles vão alterar um pouco isso. Eles agora vão falar sobre mídia no geral, principalmente focado em livros. E eles lançaram os vários episódios que eles estão lançando meio que de despedida. Um episódio muito interessante, onde eles falam até não poder mais sobre a questão J.K. Rowling transfóbica, que é um ponto que a gente vem falando há bastante tempo aí. E eu achei muito interessante ouvir, porque eram pessoas que eu queria realmente ouvir. São pessoas que têm um trabalho na internet há bastante tempo relacionado com Harry Potter. O Sidney Andrade já tinha postado no Twitter dele uma thread bem grande sobre o assunto, mas foi muito bom ver a opinião não só dele, mas de outras pessoas também, principalmente pessoas trans, mulheres lésbicas, pessoas não binárias participando do podcast. Então foi muito legal uma conversa realmente madura sobre o assunto, sabe? Não a gente passando pano e nem a gente sendo a capa do The Sun, meio que basicamente falando que o marido da J.K. Rowling devia ter batido nela mais. É uma conversa realmente adulta e madura, então foi um podcast muito bom, aconselho todo mundo a ouvir. E além disso, a minha outra indicação, você quer falar daquela série que a gente viu? Qual? O Away? Pode falar. Pode falar? Que a gente viu a série nova na Netflix, que tem a Hilary Swank ali no papel principal, que se chama Away, que conta a história de 5 astronautas de vários países do mundo que vão em uma missão para pousar em Marte. E é uma série extremamente bonita, não só bem feita, mas assim, extremamente bonita nos temas que ela toca, em questões muito bonitas, assim, como toda boa ficção científica, ele fala de uma coisa do futuro para falar de uma coisa do presente, sabe? Então, a série tem, eu não vou falar exatamente sobre o que é a mensagem da série, porque seria um grande spoiler, mas é uma mensagem muito bonita que eu acho que a gente precisa cada vez mais repetir pra gente, e eu acho que é importante que todas as pessoas saibam isso e entendam a mensagem da série. E eu amo coisas de ficção científica, então eu adorei. Não é uma coisa hiper fantasiosa, não é um futuro meio Black Mirror, assim, tipo, mega no futuro. É um futuro super plausível. Se me dissessem que aquilo é 2021, é super possível de acreditar, sabe? Então, eu achei bem, bem, bem legal mesmo a série. Aconselho todo mundo a assistir. Acho que deve ter uma temporada aí subsequente, eu queria que tivesse. Mas ainda que não tenha a primeira temporada, eu acho que ela é fechadinha em si mesma, assim. Ela conta uma história bem interessante. Então assistam Away e escutem o episódio sobre J.K. Rowling lá do Estação 9¾. Então, hoje eu tenho 2 indicações de webséries produzidas do lado de cá. Uma mais antiga, que eu já tinha ouvido falar há bastante tempo, mas eu nunca assisti e eu comecei a assistir um pouco essa semana, que é uma série que, pelo que eu pude ler sobre, foi uma das primeiras, ou se não a primeira, websérie produzida em Portugal, lá em 2014, chamada Barba Rija, que é uma série sobre 3 ursos lisboetas e as desventuras da vida. É uma série curtinha. Claro que tem suas problemáticas, mas enquanto documento histórico é muito interessante. E são 7 episódios curtinhos, de no máximo 10 minutos cada um. E a segunda é mais recente, é deste ano. Publicou o último episódio agora, no dia 20 de agosto. E é uma série luso-brasileira, que foi criada por um produtor de audiovisual brasileiro que mora por aqui e tem um elenco misto nesse sentido, que se chama Secreto LX, que conta a história de um grupo bem grande de pessoas LGBTs aqui em Lisboa e suas relações e coisas novas, questões de identidade trans, drag queens, bissexuais, lésbicas, pansexuais e tal. Então é bem abrangente e eu cheguei a assistir os 2 primeiros capítulos, fiquei muito feliz. Os episódios são mais longos, são 20 minutos, meia hora, o capítulo final tem 45 minutos, ainda não vi, não sei como terminar a história. E é muito legal porque ambas as produções são totalmente independentes e valem a pena serem vistas e também vale a pena assistir as 2 webséries para ver uma mudança de perspectiva em relação a discurso, representatividade e conhecimento que a própria comunidade tem sobre si mesma aqui em Portugal. Então, eu recomendo Barba Rija e Secreto LX, ambas no YouTube. Se vocês procurarem, vocês acham bem facinho. Considerando que a gente tem muitos ouvintes que ouvem só Notícias Quebrando e não The Library is Open, Eu quero indicar aqui também o podcast novo que eu e o Telo criamos, ou mais um podcast de casal, que a gente começou a fazer logo no comecinho aí das nossas férias, e estamos lançando aí episódios semanais, às vezes tem semana que tem dois, a cada duas semanas tem dois, na verdade, e é só a gente falando rapidinho sobre coisas da vida e coisas que a gente tá vendo, fazendo e acontecendo. Disponível aí para você assinar feed ou ouvir no Spotify, agregadores e afins. A minha segunda dica é o disco novo, o disco solo novo do James Dean Bradfield, que é vocalista do Manic Street Preachers. Ele lançou um disco chamado Even in Exile, que é um álbum conceitual baseado na obra do ativista chileno Victor Jara, com letras escritas pelo Patrick Jones, que é um poeta que sempre colaborou com o Manic Street Preachers em vários momentos. O disco é muito, muito foda e ele soa muito mais autêntico e original do que os últimos discos do Manic Street Preachers, que andam um pouquinho pasteurizados demais. Então, um disco muito bom aí do James Dean Bradfield. E a última dica é a discografia completa da Phoebe Bridgers, que é uma cantora aí que bastante gente vinha falando a respeito, eu nunca tinha ouvido, fui correr atrás e me interessei. Ela tem 3 discos e alguns singles que nunca foram compilados em álbuns, e é muito, muito bom. Ela é da mesma linha ali dessas cantoras novas, tipo Soccer Mommy, Julia Jacklin, eu gostei bastante, eu recomendo, é um bom somzinho aí para você ouvir enquanto tá fazendo aí, cuidando da sua vida durante a quarentena. E o Notícias Quebrando está disponível, então, toda segunda de manhã no nosso site, thelibrariesopen.com.br. Você pode assinar o feed para ouvir no seu agregador de podcast preferido, ou então ouvir aí nas principais plataformas de streaming, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, ou lá no nosso YouTube, em youtube.com/thelibrariesopenpodcast. E se você quiser contar pra gente alguma notícia que a gente esqueceu de falar sobre o mês que a gente ficou de férias, entre em contato com a gente no nosso e-mail contato@thelibrariesopen.com.br ou então vai no nosso Instagram ou no nosso Twitter, Tlio Podcast, e conversa com a gente por lá. Lembrando também que os nossos episódios, como o Rodrigo falou, estão em todos os agregadores e que nós agora também estamos no Twitch. Então, além de ouvir no YouTube, você pode ouvir no nosso Twitch em Tlio Podcast. E nós nos ouvimos e nos falamos novamente hoje à noite, ao vivo no YouTube e na Twitch simultaneamente, a partir das 9 da noite, horário de Brasília, e 1 da manhã, horário de Lisboa, para mais um episódio do The Library is Open. Como nós já dissemos aqui, o tema de hoje é a primeira temporada de Canada's Drag Race. Queens, polêmicas, jurados horríveis, decisões erradas. Vamos falar sobre tudo isso e mais um pouco. Então estejam conosco em youtube.com/thelibrariesopenpodcast e ou em twitch.tv/tliopodcast, assim como nas nossas redes sociais. Tenham então um bom dia e, só para deixar bem claro, Notícias Quebrando voltou de férias, o que significa que toda semana tem episódio novo, assim como The Library is Open, tá, amores? Beijos, mores. Beijos, mores. Até mais tarde. Beijinhos. Boa segunda. Esses são os nossos queridos apoiadores que nos ajudam a fazer do Tlio um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha no Apoia-se. Obrigado, mores! Rafa Bibi, Ivan Ribeiro, Tonho Esteves, Leandro Bacelar, Thiago Querentino, Fúvio Balsalobre, Sérgio Araújo, Thaís Alques, Fred Pavão, Lucas Romeiro, Gui Gonçalves, Mia Brandão, Jean Prado, Pandora, Maíra Bueno, Inês Barreto, Cacita Alves, Valdir, Manuel Carneiro, Letícia Ferreira, Vitor Vilaverde, Arthur Mois, Raboni Santos, Edgar Torres, Malu Vieira, Inoue, Duda Zanini, Luiz West, Juliano Lopes, Tata Finotto, Malcolm Bauer, Senhor Basso, Rafael Pinho Pradella, Feliciano Silva, Nájila Sanderson, Glessi Jatobá, Danilo Cursino, Marcos Vinícius Barbieri, Lana Andrade, Maria Lua, Patrícia Padovani, Pri Armani e Brenner Guerra. E se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios, vai lá em apoia.se/thelibraryisopen, confira as nossas metas, escolha suas recompensas e se torna uma apoiadora do The Library is Open. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br. Depois de culpar homossexuais pela pandemia do Covid-2019, o patriarca Filaré... Que Covid-2019 é o... 2019, não. É, Covid-19. Inclusive é o Covid-2020.